Vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu tinha anunciado que ia dar mais alguns detalhes sobre o panfleto do Karl Marx e Engels, Plano de Ataque contra a Democracia, mas de ontem para hoje eu tomei conhecimento de um assunto mais interessante e eu vou abordar aqui este DVD aqui, O Fim da Realidade Quântica, né? É um DVD feito com entrevistas do professor Wolfgang Schmidt, Seyed Hossein Nasser e este que vos fala. Não é isso? Então, você vê que nos Estados Unidos eu sou considerado digno de aparecer ao lado dessas celebridades. Né? No Brasil eu não estou nem à altura do Lula. Né? Nem à altura do Lula, nem desses senadores, deputados, né? Nem desses ministros, né? Nem de qualquer professor da USP. Os caras falam, não, as pessoas de importância não dão nenhum valor para o Olavo de Carvalho. Quem dá é assim o povão, né? Está aqui o povão. Então é o seguinte, esse DVD é uma coisa de uma importância extraordinária, porque ele anuncia, vamos dizer, uma revolução científica das proporções daquela que houve no começo da modernidade com o sistema do Copérnico e a obra de Newton, etc, etc. Estas obras iniciaram um ciclo que está terminando agora. Este ciclo é o que define a realidade objetiva como aquilo que é mensurável. O que, se você pensar bem, isto é uma coisa inteiramente absurda, porque mensurar é comparar uma coisa com outra, comparar uma coisa com uma escala imaginária, uma escala geralmente, como é que se diz, arbitrária, né? Como por exemplo quando determinaram a medida do metro, imaginaram, né, a circunferência da Terra, o raio do planeta Terra, e dividiram por 10 mil, não sei quanto deu, descobriram o metro, mas ele não sabia a medida exata da Terra. Quer dizer, o metro é uma coisa inteiramente arbitrária, tá certo? Agora, se o metro é uma coisa arbitrária, você imagina as medidas não decimais, né? O pé do rei, o polegar do rei e assim por diante. Quer dizer, tudo isso é uma arbitrariedade. Tudo isso são elementos da imaginação humana. Que característica objetiva pode aparecer numa coisa dessa? A resposta é nenhuma. Mas acontece que no começo da modernidade, a noção do objetivo e do subjetivo foi 100% invertida. Porque se você coloca como realidade objetiva apenas aquilo que pode ser mensurado, a mensuração é uma operação mental, não é uma percepção sensível. Portanto, só o que é realidade objetiva é o que é imperceptível. Deu para desligar? Portanto, só o imperceptível é realidade objetiva. Eu digo, se a coisa é imperceptível, como é que você sabe dela? Só pelo seu pensamento. Então, isso quer dizer que todo o ciclo moderno é definido por uma fantasia idealista inteiramente absurda e inaceitável, onde só aquilo que é pensado pelo ser humano é a realidade objetiva, e aquilo que a gente sente, percebe, toca, é tudo imaginário. Ou seja, o que eu penso é fisicamente existente e o que eu toco fisicamente é puramente imaginário. Será? Dá para perceber a inversão? Né? É uma coisa que não tem como você sustentar uma porcaria dessa. E, no entanto, isso aí determinou a cultura do mundo inteiro durante 3 ou 4 séculos. Por isso é que quando você chega no tempo da física quântica, a física quântica é uma coisa seguinte, ela está amplamente comprovada, só que ninguém entende. Ninguém sabe o que a física quântica está dizendo, o que ela está querendo dizer. Tem certas experiências que parece que a comprovam, mas o que significa essa experiência? Ninguém sabe. Então, chegamos no ponto, assim, vamos dizer, em que o absurdo se tornou obrigatório. Quando você vê hoje essas coisas que acontecem, por exemplo, toda esta maluquice a respeito da vacina. Se o sujeito não é vacinado, ele perde todos os direitos, ele vira uma espécie de criminoso. É resultado disto. Isso não apareceu da política, isso não apareceu da demagogia política, apareceu de uma perversão científica de 3 ou 4 séculos, gente. E precisa acabar com isso o quanto antes. Quer dizer, ou nós restauramos o senso, vamos dizer, da verdade objetiva nas ciências, ou não haverá verdade objetiva em parte alguma. Porque é evidente que o esforço científico é o mais sério esforço cognitivo humano. Isso todos nós admitimos. Tá certo? Mas o que virou a ciência hoje? A ciência se transformou num fetiche. Um fetiche que é brandido como arma intimidatória por pessoas que não têm a menor ideia do que é ciência. Porque você pega todo esse pessoal do STF, eles não têm a menor ideia do que é ciência. Eu duvido, eu desafio todos eles a ter um debate sobre ciência comigo. Eu provo que eles não sabem o que é ciência. E, no entanto, usam. Ah, esse está contra a ciência, nós temos que prender. Vocês estão percebendo o que está acontecendo, bicho? Isso aí, assim, é a apologia da loucura. Nós não podemos aceitar isso de jeito nenhum. Isso não é um problema ideológico. Não é isso? Até o uso do termo ideológico já se tornou uma coisa incrível, porque durante 50 anos os comunistas tiveram monopólio do discurso ideológico. Quando alguém tenta se opor a isso, ele é acusado de ser o quê? Ideológico. É? E a chamada direita aceita isso. O seu Bolsonaro aceita isso. O seu Bolsonaro tirou do governo os elementos que foram considerados ideológicos. E sobraram o quê? Os tecnocratas, positivistas. Ou seja, na mentalidade do seu Bolsonaro, só a esquerda tem direito a uma ideologia. A direita não tem. É? Isto o Bolsonaro, você imagina os outros. Agora, tudo isso não é uma loucura política, não é uma loucura ideológica. Essa loucura está fundamentada na total destruição do senso lógico que vem numa ciência de 3 ou 4 séculos. Isso, nós não podemos aceitar essa brincadeira mais. Nós temos que, vamos dizer, exigir dos que se dizem representantes da ciência que eles nos mostrem que tem algum controle intelectual do que é ciência. Eu já dei aula sobre isso aqui, quais são as condições mínimas para existir um conhecimento científico, no sentido grego, no sentido da doxa versus episteme, quer dizer, a ciência versus a pura opinião. Não é isso? Qual é a primeira condição para que exista uma episteme? É a existência de algo que se chama evidência. O que é evidência? É um conhecimento que não precisa de prova porque ele é evidente por si mesmo. Né? Se todos os conhecimentos precisarem de prova, então uma prova depende da outra, que depende da outra, que depende da outra, e assim por diante infinitamente, portanto nenhuma prova tem sentido. Se a cadeia de provas não tem um início absoluto, por trás do qual não existe nada, então toda prova é impossível. Ou seja, o edifício inteiro da lógica baseia-se na ideia da evidência intuitiva imediata. Por exemplo, o primeiro princípio da lógica, o princípio de identidade, A igual a A. Você pode tentar provar isso? Pode, mas não precisa. É isso? Por quê? Porque todo princípio, toda tentativa de prova do princípio de identidade se baseará no próprio princípio de identidade. Portanto, não é bem uma prova, é uma prova circular. Agora, ele é auto-evidente, ele não precisa de prova. Por quê? Porque se você ou abolir, nada mais faz sentido. Hoje o pessoal fala, por exemplo, fala de lógicas paradoxais. Isso é uma besteira, não existe nenhuma lógica paradoxal. Existe a aplicação da lógica a paradoxos, a problemas de paradoxos. Isso sim. Mas a lógica paradoxal é baseada na mesma lógica formal de sempre, apenas aplicada de maneira inversa. Então ela não forma uma nova lógica, é uma outra aplicação da mesma lógica. Então, você dizer lógica paradoxal é apenas uma força de expressão, é apenas uma figura de linguagem. Não é um conceito científico efetivo. Agora, você imagina o que acontece na cabeça de um estudante brasileiro quando ele acaba de sair do secundário, vai para para a faculdade e alguém vai lá ensinar a lógica paradoxal para ele. Você destrói a cabeça do sujeito, porque ele vai acreditar que existe realmente a lógica paradoxal. Ou seja, que um sistema lógico pode se basear na ideia de que A é igual a A ou de que A é diferente de A. Diga que não pode. Para A ser diferente de A, é preciso que ele seja igual a A. A expressão A é diferente de A só faz sentido se você souber o que é A. Hã? Se você não sabe, o que quer dizer isso? Aí não quer dizer nada. Portanto, a lógica paradoxal se baseia na mesma lógica de sempre, apenas aplicada de maneira inversa. Então não é uma outra lógica, é a mesma lógica. Só existe uma única lógica universal. Não tem como escapar disso aí. Ora, hoje em dia, a quase totalidade dos estudantes universitários perderam o senso dessa lógica universal. E vivem falando coisas sobre lógica paradoxal, etc., etc., sem saber o que estão falando. Como é que você pode ter uma discussão séria na esfera política se na esfera científica você não tem? É exigir demais, né? Quer dizer, você vai pegar esses senadores, deputadinhos do PT, do PSTU e tal, e exigir que eles tenham uma lógica quando os cientistas não têm? Você está exigindo demais. Quer dizer, você diz que a Dilma não tinha lógica? Fala, que obrigação tem ela ter lógica se os professores universitários que ensinam lógica para ela não tem lógica nenhuma? Que obrigação de lógica tem o Lula? Se tudo que ele aprendeu foi na mão desse tipo de professores. Você vê, o Lula aprendeu muita coisa com o Frei Beto. Eu já fiz análise de alguns textos do Frei Beto para discutir não as ideias políticas dele, mas a lógica que está ali dentro. Né? Por exemplo, quando ele diz que São Francisco de Assis não era um reformista, era um revolucionário. Por quê? Ele era tão contra a classe dominante que ele beijava os leprosos. Ou seja, ele está identificando o leproso com o pobre. Como se a lepra escolhesse as suas vítimas por classe social. Como se não existissem reis leprosos. Tem um rei de Jerusalém que é leproso. Ou seja, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ele está usando assim, uma figura de linguagem. Quer dizer, a lepra é uma coisa muito ruim, a pobreza é uma coisa muito ruim, portanto são a mesma coisa. Isso é lógica, gente. É? Isso é lógica. Olha, um tatu bola conhece, entende mais de lógica do que o Frei Beto, porra. É? Quando nós fomos receber o René Girard na faculdade da cidade, tava, né, eu, o Frei Beto e mais não sei quem. E o Frei Beto dizia o seguinte: o capitalismo mata 100 mil pessoas por dia. Eu digo, mas não nasce 100 mil pessoas por dia, porra. O que, que é isto, porra? Hã? Posso discutir com um cara desse? Não posso. Porque ele não tem condição de discutir nada. Mas ele está falando com o público de gente que é ainda mais burra do que ele. Então, a intelectualidade brasileira inteira dos últimos 50 anos é assim. Toda ela. Eu outro dia vi uma conferência de uma senhora professora da USP a respeito do livro André Gide, Moedeiros Falsos. Né? Foi assim, a análise mais idiota que eu vi na minha vida. Eu li o Moedeiros Falsos, eu li 40 anos atrás. Mas o que eu me lembro vagamente do Moedeiro Falso é mais esclarecedor do que tudo que ela disse. Também, já expliquei para vocês o que acontece, por exemplo, com a crítica literária do seu Antônio Cândido, que é tido como um gênio. Ora, o Antônio Cândido, quando ele faz a análise do Graciliano Ramos, ele não é capaz de distinguir entre o autor e o personagem. As características que ele vê no personagem, ele vê, acha que estão no autor. Quer dizer, mas isso é um erro tão elementar. Quer dizer, você está confundindo a ficção com a realidade, porque se o personagem está dentro do romance, ele é uma criatura de ficção. Mas para criar uma criatura de ficção precisa de um escritor de verdade, quer dizer, um escritor de carne e osso. É muito difícil entender isso. Depois, quando ele vai analisar o livro do Zé Geraldo Vieira, né, A 40ª Porta, nesse livro tem várias pessoas que são almas cristãs, pessoas de elevadíssima qualidade moral. E o Antônio Cândido acredita que essas almas não existem. Né? Ou seja, Antônio Kant é o topo da moralidade humana. Tudo que está para cima dele não existe, é invencionice. Você pega, sei lá, São Francisco de Assis, ele não era tão bom quanto Antônio Cândido, ele deve ser um personagem imaginário. Quer dizer, é claro que esse sujeito não está habilitado a escrever dos assuntos que ele está escrevendo. E olha, Antônio Cândido não é dessa geração, ele é de 50 anos atrás. E 50 anos atrás as coisas não estavam tão ruins assim. Não é isso? Então, eu vejo, eu tenho citado muito esse debate sobre terra plana e terra esférica, não é isso? Onde eu vejo ali um confronto de certezas absolutamente incertas. Quer dizer, chegam os dois lados, dizem, eles trazem a conclusão de um raciocínio como se fosse a coisa definitiva. Eu digo, espera aí. Se existem argumentos científicos para um lado e para o outro, significa que nós temos na mão não uma solução, nós temos um problema. Não é isso? Assim como nos debates que aconteceu sobre a astrologia, a pessoa dizia, a astrologia é uma ciência ou uma pseudociência? Eu falo, claro que ela não é nenhuma coisa nem outra. Ela é um problema científico, até agora sem solução. Custa muito dizer isso? É muito humilhante você dizer que existe um problema cuja solução você não sabe. Veja, Aristóteles escreveu um livro inteiro de perguntas para as quais ele não tinha resposta. O livro chama-se Perguntas ou Questões. Eu acho que é umas 2.000 perguntas. Se Aristóteles confessava todo, né, este repertório de ignorância, por que nós não podemos confessar também? O que, que custa dizer não sei? Né? Você conhece alguém que num debate diga não sei? Só conheço um, eu. Os outros todos sabem. Quando você diz não sei, então o sujeito que é crente numa tese acredita que você é defensor da tese contrária. Porque simplesmente você não sabe. Por quê? Você tem que ter a fé absoluta no que ele está dizendo. E a fé absoluta é considerada assim, uma exigência científica. Você já parou para pensar num negócio desse? Existe alguma descoberta científica que, na qual você possa ter fé absoluta? Por definição, não pode haver nenhuma. Porque ou a ciência é um conhecimento progressivo, que vai aumentando e vai se corrigindo, ou existe uma ciência definitiva que já resolveu tudo e não tem mais problema. Ou seja, ninguém tem o direito de ter fé cega em nenhum preceito pretensamente científico. Será muito difícil entender isso? No Brasil é quase impossível. Agora, você imagina o efeito que isso tem em milhares de estudantes universitários. Você entende por que, que os nossos estudantes, assim, 40%, 40% ou 50% deles são analfabetos funcionais? E o estudante secundário tinha sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais, e daí veio um ministro que disse que poderia ter sido pior. Eu, claro que poderia ter sido. Se quem está fazendo o teste fosse você, seria ainda pior do que o último lugar. Esse ministro chama-se Paulo Renato, ele não é nem petista, era o ministro do FHC. Veio o resultado brasileiro, tiraram os últimos lugares, poderia ter sido pior. O que existe pior depois do último lugar? Eu estou tentando até hoje descobrir. Né? É o supra-pior ou infra-pior? Né? Você entende quando você ouve essas frases? Você não pode aceitá-las e repeti-las, você tem que analisá-las, gente. Ou seja, a linguagem não foi feita para nos infundir crenças. Ela foi feita para levantar possibilidades e dúvidas. Se você pensar, por exemplo, nós estamos falando de física quântica. A física quântica inteirinha, se compõe de especulações matemáticas sobre possibilidades. Só isso e mais nada. Você não tem uma certeza absoluta, a não ser a certeza, vamos dizer, da relação lógica entre duas possibilidades. Está entendendo? Por exemplo, você pode saber que uma possibilidade é 50% da outra. Isso você pode saber com certeza absoluta, mas a referência dela ao mundo real não existe. Eu digo, a ciência quântica inteirinha não tem referência mais à realidade. Ela tem referência só às medidas que ela é capaz de apreender. Você imagina o mal que isso faz para a cabeça, gente. E é por isso que vocês têm que ver este disquinho aqui. Então, você imagina, por exemplo, aqui tem entrevista com o Seyyed Hossein Nasr. Seyyed Hossein Nasr estudou no, como é que chama aquele? MIT. Ele foi, ao longo de toda a existência do MIT, ele foi o sujeito que teve as melhores notas em física, matemática e filosofia. Ele era um cara que, com 7 anos, sabia de cor toda a poesia clássica do Irã. A casa dele era frequentada por todos os grandes escritores do Irã e da Europa, desde pequenininho. E ele ficava lá ouvindo a mãe dele e as tias conversar com esses caras. O que você acha que ele é? Ele é um Zé Mané? Ele é um senador brasileiro? Ele é um membro do STF? É isso que ele é? Vocês sabem perfeitamente que no STF não tem ninguém que tenha passado num concurso de juiz. Eu, se fizer concurso, é claro que eu não passo. Mas eu também não quero ser ministro do STF. Nem que fosse de graça. Não, você quer prestar esse serviço para a pátria, ser ministro do STF de graça? Olha, não, eu não tenho capacidade para isso. Mas esses caras também não têm, porra. É muito simples. Se você, veja, quando um sujeito manda prender as pessoas sem processo, instaura a censura prévia, prende as pessoas com tornozeleira em casa e depois está dizendo que é a favor da liberdade de expressão, você me desculpe, esse sujeito não sabe pensar. Eu não digo que ele seja mau, que ele seja desonesto, ele simplesmente não sabe pensar, ele não percebe a inconsistência do que ele está falando. Ele acredita que ele está sendo honesto. Pô. Isso é que é o pior. Se fosse malandragem, como o pessoal diz, é malandragem. Não, não é. Se fosse malandragem, seria perdoável. O senhor estaria simplesmente mentindo. Mas não, ele acredita realmente no que ele está dizendo. E isso é gravíssimo. Porque é uma pessoa cujo raciocínio está totalmente descontrolado. E não é só um que é assim, tem vários que são assim. Isso aí é muito pior do que você ter juízes desonestos. Porque o sujeito, para ser desonesto, ele precisa ter alguma lógica no que ele está fazendo. Sei lá, para você assaltar um banco, o plano de assalto do banco tem que ter uma lógica, né? Mas para fazer essas coisas, não precisa lógica nenhuma, meu Deus do céu. Quer dizer, você instaurou a loucura. E é o que está acontecendo no Brasil, pô. Agora, o problema são os ministros do STF, não. O problema é a classe acadêmica inteira. Ela é responsável por isso. Eu duvido. Eu desafio a classe acadêmica inteira a vir discutir comigo e provar que as coisas não são assim. Pode vir 1.000 para discutir. Não adianta absolutamente nada. Então, se a pessoa não tem o senso, vamos dizer, da unidade da sua própria consciência, ele não tem nada, porra. Isso quer dizer que ele pode acreditar nas coisas mais desencontradas e autocontraditórias, ele não liga. Ele não percebe que tem um problema ali. E essas pessoas estão dando ordens para os outros. Não é só no, não estou falando mal do STF, não. É a autoridade inteira, a começar pelo seu presidente da República. Houve alguém que votasse no seu Bolsonaro esperando que ele se tornasse amigo do pessoal do STF e deixasse os seus amigos ir para a cadeia? Não, ninguém votou nele por esse motivo. Será que ele não percebe que ele está cometendo desonestidade? Respondo você, não percebe. não tem consciência suficiente para perceber o que está fazendo. Então, o problema no Brasil não é assim, é corrupção, não, é destruição da consciência, gente. É muito mais grave do que o pessoal está imaginando. Porque corrupção sempre existiu. Corrupção e sacanagem sempre existiu. Você vai ler lá as memórias do Júlio César, ele conta que o primeiro cargo público dele ele obteve dando para um alto funcionário. E ele conta isso como se fosse coisa normal, naquele tempo era normal. Né? O pessoal aceitava esse tipo de conduta. Mas ele sabe que não é tão normal assim, por isso que ele conta. Senão, nem lembraria de contar. Ou seja, sacanagem sempre existiu. Se você estuda a história, sei lá, da Casa Real Britânica, tem horrores, horrores, tá certo? Mas essa loucura não tem. Quando os caras faziam uma maldade, eles sabiam que era maldade. Né? Você acha que quando Henrique VIII começou a matar as esposas, será que ele sentia que estava fazendo uma coisa muito certinha? É claro que não. Ele era mal, sabia que era mal. Hoje em dia no Brasil nenhum cara mal sabe o que é mal. Talvez os chefes do narcotráfico saibam. Se você for lá na favela encontrar o chefe do narcotráfico, talvez sejam mais conscientes do que a nossa classe dominante. Mais conscientes do que a nossa classe capitalista. Por exemplo, você acha que é normal um capitalista que se diz conservador comprar um aviãozinho em vez de comprar um jornal? Você acha que é normal isso aí? Não, não é normal. Quer dizer, esse pessoal não tem noção. Né? Ele se apresenta como um líder conservador. Mas o que, que ele faz em favor do conservador? Ele não faz nada. Acha que faz. Ou seja, no Brasil houve um processo de infantilização geral. Se alguém vai escapar disso, somos nós, somos vocês. Este é o sentido da minha vida, impedir que isso aconteça para todo mundo. Eu não posso impedir que isso afete o Brasil inteiro. Infelizmente eu não posso, mas eu posso impedir que afete os meus alunos. E estou impedindo, e vou impedir até o fim. Hoje em dia, você não tem, na classe governante brasileira, um sujeito capaz de discutir com um aluno meu. Não tem nenhum. Ou seja, as pessoas mais sérias e competentes que tem no Brasil são vocês mesmos. Vocês não têm cargo, vocês não têm poder, não têm autoridade, mas vocês têm o conhecimento, gente. E vocês têm a autoridade interior, a autoridade intelectual, que é a verdadeira fonte de toda autoridade. Portanto, eu digo, vocês são a única esperança do Brasil. A esperança do Brasil não é política. Não é possível você consertar a política de um país sem ter consertado a sua cultura primeiro. Não dá. Como será a política do Brasil daqui a 50 anos? Não tenho a menor ideia. Mas eu sei o tipo de cultura que nós precisamos produzir para justificar que a gente tem esperança de um Brasil melhor. Agora, em Brasília o pessoal pensa só que um Brasil melhor é só um Brasil que tem mais dinheiro. Você vira, por exemplo, não é verdade que o Bolsonaro acabou com a roubalheira na esfera federal? Acabou. As coisas melhoraram por causa disso? Não. É? Não, porque ele não tem poder sobre nada. Ele virou apenas um prefeito, um administrador de cidade do interior. E olhe lá. É? Então ele economiza dinheiro, não gasta dinheiro público com besteira, faz obras públicas. Bom, é um bom administrador, quem pode negar? Mas nós precisamos de um administrador, não, nós precisamos de um estadista. Precisamos de um verdadeiro líder. Né? Capaz de se opor não apenas a inimigozinhos no Congresso, mas capaz de se opor a uma conspiração mundial contra o Brasil. Conspiração globalista mundial. Tem alguém no governo federal que entenda isso? Eu acho que não. Os que começaram a entender e tentaram entender foram chamados de ideológicos e postos para fora. E daí vem lá no lugar, entra esse, sei lá, general Santos Cruz, não sei o quê. Ora, meu Deus do céu, estão brincando comigo? É? Brasil, o general Santos Cruz, ele me xingou e fingiu que era eu que estava xingando ele. Resultado, o juiz deu uma multa de 10 mil para mim e de 40 mil para ele. Deu para entender? Foi isso que ele ganhou. Esse cara raciocina? Resposta, não. Ele não sabe pensar. Não tem capacidade para pensar, nem para tomar consciência do que ele mesmo fez. Quando houve aquela reunião de generais para fazer um desagravo, né, ao general Vidas Boas, que disse que eu o insultei, como insultei se eu me recusei a responder? Porque ele estava doente, eu falei, não vou discutir com um homem que está doente. Isso aí, respeito pelo estado de saúde dele. Daí eles fizeram uma reunião de desagravo. Desagravo, onde, cadê o agravo para você desagravar? Ou seja, essa classe inteira não sabe raciocinar. Não sabe distinguir entre a recusa, entre o insulto e a recusa de insultar. Porque o que interessa não é o que eles percebem, o que interessa é o que eles sentem, o que eles querem. Agora, esse pessoal que está incumbido de defender aí a Amazônia, o território nacional, etc, etc. Opa! Faz 50 anos que eu escuto falar disso. E até hoje eu não sei de uma ONG estrangeira desonesta tenha sido expulsa da Amazônia. Até hoje não expulsaram nenhuma. São os defensores da pátria, os defensores do território nacional. Eu disse que eu vi no Clube Militar do Rio de Janeiro, presidente do Clube Militar, um homem que a vida inteira tinha sido insultado gravemente pelos comunistas. Quando ele assumiu a presidência do Clube Militar, porque ele queria uma aliança com o pessoal do jornal A Hora do Povo, cuja manchete era do seguinte tipo: Stalin, o maior democrata do mundo. Quer dizer, o que era? Ele era desonesto? Não. Simplesmente não sabe raciocinar, não percebe o que está fazendo. Deu para entender? Eu vivo dizendo o seguinte: aprender a falar, todo mundo aprende, claro. Tá certo? Mas isso não basta. Você precisa aprender a relacionar a fala com a percepção. Ou seja, você ter o signo e o significado não basta, você precisa ter o referente. O signo e o significado são elementos verbais. O signo é um som ou um grafismo. O significado o que é? Um conjunto de palavras que explica a sua intenção quando você usa o signo. Mas esses dois são elementos verbais, estão na sua mente. Agora, se você fala, por exemplo, elefante, escreve elefante, é o signo. Aí tem lá a definição do elefante que está no dicionário, é o significado. Algum deles é um elefante? Não. O elefante não é uma palavra, ele não é nem um signo, nem um significado, ele é um bicho. Ele existe no espaço tridimensional, não existe como palavra. Isso quer dizer que você aprender a linguagem inteira e não aprender a relacionar as palavras com o seu referente, você nunca vai entender o que está falando. Existe esse treinamento no Brasil? Não existe. Olha, eu li os livros do Frank Reverend Lewis, que é o grande crítico literário inglês, que instituiu a disciplina inglês como disciplina educativa fundamental. Qual é o aprendizado fundamental? Inglês. Porque é com base nesse que você vai entender todo o resto. Se você não sabe inglês, você vai querer ler livro de física? Está brincando comigo? Você vai ficar só no signo e significado. E daí você ouve uma estupidez como essa do René Descartes, do subjetivo e objetivo, e você acredita. Acredita mais ainda porque o Descartes tem prestígio. Comigo esse cara não tem mais prestígio nenhum. Eu, assim, no começo admirava o Descartes, vou passei a desconfiar, agora eu desprezo. Assim como Karl Marx. Não tenho mais respeito nenhum para o Karl Marx. E muitos outros. Antônio Gramsci, então, nem se fala. Como é que o sujeito não vai perceber que a obra do Antônio Gramsci é toda vigarice do começo ao fim? Porque ele diz, é um método de fazer todo mundo virar socialista sem saber. Então, você está enganando as pessoas. Você está fazendo elas trabalhar para a causa socialista, que é uma causa que elas nem conhecem. Alguém inventou uma safadeza pior do que essa? Eu acho que não. Né? E, no entanto, por exemplo, eu lendo o artigo do Otto Maria Carpo sobre Antônio Gramsci, coloca o Antônio Gramsci quase como um santo. Falei, mas o Otto Maria Carpo estava gagá nessa época. Eu sei que ele estava gagá, por quê? Porque eu vi cartas dele, que me foram dadas pelo amigo dele, Pedro Trompowski, em que a mulher dele se queixava de que a casa dele estava cercada por tropas do exército para prendê-lo. Otto Maria Carpo nunca foi preso. Houve um processinho contra ele, o próprio promotor suspendeu o processo e isso foi tudo. Mas ela estava descrevendo a coisa como se ela ainda estivesse na Áustria, cercada pelos nazistas. Ela estava mentindo? Não, ela estava biruta simplesmente. Gente, eu passei a minha vida vendo esses casos. Eu tive a sorte, eu vou dizer para vocês, tive a imensa sorte de nunca ter sido educado. Ninguém me educou. Pelo menos a partir dos 10 anos, ninguém mais me educava. Eu tive que me educar a mim mesmo. Né? Isso significa que em toda situação eu tinha que fazer um esforço descomunal para distinguir a verdade da mentira, a verdade do erro. Eu mesmo tinha que fazer isso. Porque não tinha ninguém para me dizer é assim ou é assado. Quando chegava alguém a dizer que é assim ou assado, chegava outro a dizer o contrário. Eu falo, pô, e agora? Né? Agora eu tenho que me virar sozinho. A minha mãe era uma pessoa muito humilde, muito boazinha, santa mulher, mas não tinha cultura. A autoridade da minha mãe sobre a minha pessoa era zero. Não mandava em mim. Eu adorava a minha mãe, mas não tinha como obedecê-la. Ela não me dava ordem nenhuma, pô. Então eu tinha que aprender tudo sozinho e isso foi a minha sorte. Porque quando mais tarde eu decidi assistir aulas como ouvinte na USP, na PUC, etc, etc, eu cheguei, eu falei, esse pessoal sabe menos do que eu não vou ser aluno deles. Eu não vou me humilhar a esse ponto. E assisti aula com Zé Arthur Gianotti, que chega dizendo que a filosofia é uma atividade com textos. Você está brincando, rapaz? A filosofia começou com Sócrates, que nunca fez texto nenhum. Veja, Santo Tomé aqui nunca escreveu texto nenhum, era tudo ditado. Hoje mesmo estava vendo a biografia do Heisenberg, o físico, ele tinha terror de escrever. A noiva dele é que escrevia tudo para ele. Ele ditava, explicava e ela escrevia. Isso pode acontecer. Quer dizer, se vai analisar o texto, você vai estar analisando a noiva do Heisenberg, não o Heisenberg. Estão entendendo, gente? Eu mesmo, a minha obra escrita é muito grande, mas a minha obra falada e gravada é imensamente maior. Eu estou aqui na aula 580 e tanto, né? Se cada aula der 20 páginas, são 10 mil páginas, né? Você acha que eu tenho algum livro de 10 mil páginas? Não tenho. Se você somar todos os livros que eu publiquei, não dá 10 mil páginas. Então, como é que é uma atividade que lida com texto, meu Deus do céu? De onde que esse cara tirou essa ideia? Tirou do seguinte, ele fica lá estudando texto o dia inteiro e ele acha que aquilo é a filosofia. Ou seja, é uma maneira totalmente subjetivista de ver as coisas. Na verdade, a maneira idiota, idiota de ídios, é o mesmo, ele só olha o que ele mesmo está fazendo. Não, eu pego o livro da Marilena Chaui, ela explica como a montanha não é uma entidade física, é um valor de mercado. Ah, é? E como é que uma coisa que não é uma entidade física pode ser um valor de mercado? Se ela não existe fisicamente, quem é que vai pagar um tostão por uma montanha? Quer dizer, é uma coisa de uma estupidez que não dá para. Não dá para continuar lendo. Agora as pessoas leem isso e não percebem. Por quê? Não estão acostumadas a buscar o referente. Não se pergunta do que o sujeito está falando. Se você absorve a frase, pronto, já entendeu tudo. Está entendendo? Agora, eu, como era burrinho e não tinha ninguém para eliminar as minhas incertezas, eu tinha que eu mesmo perceber se eu estava entendendo ou não. E confesso, na maior parte dos casos eu não estava entendendo. E sabia que não estava entendendo, então sabia que precisava pensar um pouco mais. Isso não aconteceu para ninguém. O sujeito repete a besteira que ouviu do professor, tira 10, pronto. Estão entendendo a desgraça? Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui. Eu ainda não estou 100% de energia. Espero melhorar nos próximos meses. Mas vou continuar com as aulas e vou fazer aquele projeto que eu falei para vocês de refazer a história essencial da filosofia. O método vai ser o seguinte: eu vou ler os capítulos em voz alta e acrescentar o que eu tenho de acrescentar. E vou contar com os meus alunos, especialmente aqui a Mariana, para transformar essa exposição oral no escrito. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.